Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Ronquinha pela Rádio Cidade. Edu, você sabe qual é o número da edição de hoje? Rapaz, não, não prestei atenção nisso. É a 12, mano. 12 edições do Ronca Ronca pela Rádio Cidade. O programa começou em setembro, se não me engano. 20 de setembro. 20 de setembro. Legal, hein? E o engraçado é que ao longo desse tempo todo, muita gente cobra, felizmente, por e-mail, encontrando na rua, participações de ídolos que nós temos que até hoje não apareceram aqui. Como Jimi Hendrix, como Neil Young, como... Participações? Gente, música dessa rapaziada aqui entendi, no Brasil. Não vai tocar Jimi Hendrix, não vai tocar Neil Young, não vai tocar... Enfim, um monte de gente. E nós abrimos espaço para nomes igualmente queridos, mas que, né, não são tão óbvios ou tão presentes em nossas vidas. É. Falar em Neil Young, ele tá aí ao fundo, ó. Desorientação total e absoluta do disco Ark. Quase uma hora só de barulho. Microfonia, gritaria, barulhada dos infernos, meu amigo. Foi exatamente a imagem que eu tive também no Rock in Rio de 2001, quando ele se apresentou. As pessoas ficavam assim, ou histérica ou atônitas, né? Elas ficavam. Foi com certeza um dos três maiores shows que a América do Sul já viu. Não tô falando Brasil, não, hein? Sim, sim. América do Sul englobando Escócia, México, aquele Patagônia. Do Neil Young no Rock in Rio que você está falando? Com cerveja. Aquele foi, cara... Sensacional, grossa, né? Muito grossa. Petiscos do programa de hoje. Ouviremos Damon Albarn, vocalista do Blur, Tim Rose, novíssima banda inglesa, 2220s, um compactinho, 7 polegadas, maravilhoso. The Pogues, que eu tenho algumas informações legais. Toda a discografia do Pogues foi lançada em CD, relançada em CD, remasterizado com músicas a mais. O CD demo de hoje é da banda carioca Netunos, que a Rádio Cidade já mostrou aqui, né, várias vezes, mas muita gente pede. E conforme nós falamos na prévia do programa, estamos repletos de promoções, né? Chapados de promoções. Promoções. A promoção do Clash, que nós demos o início semana passada pela internet, vai continuar sendo pela internet hoje, tá? Mais adiante eu falo dela. E pelo telefone nós vamos fazer hoje também promoção com 5 ingressos duplos para a apresentação dos Los Hermanos domingo no Canecão e um super pacotão com 4 CDs Maurício Negão, mais ingresso duplo. Olha só, Edu, presta atenção para ninguém não confundir tomada com focinho de porco. Só um ouvinte vai faturar o pacotão Maurício Negão. São 4 CDs, a discografia completa do cara, mais um ingresso duplo para amanhã, Teatro Odisseia, lançamento do CD novíssimo dele. E o Caboclinho, com a Caboclinha, né? O par de dois vai ter acesso ao coquetel de lançamento, com aquele sanduíche de queijo, aquela azeitona sem caroço, aquele Guaraná quente, que brincadeira, coquetel de primeiríssima qualidade, lançamento CD do nosso amigo Maurício Negão. Diga lá, Edu. O Maurício ainda tá no Rastropop? Positivo e operante. Pois é, eu gostei muito daquele lançamento do primeiro disco, esse não deve estar menor. Não, sempre crescendo, né, meu amigo? Boa. E na prévia eu disse que Elvis Costello estaria no programa de hoje. O disco do Elvis Costello já foi lançado no Brasil. Depois a gente fala mais dele. Segura a música que abre o disco aqui. Vamos ver. Galera do Ronca Ronca, que é o Lopes Maravilha do Rock Bola. A parada é a seguinte: eu comi muita rã com manteiga. Eu tanto pulo quanto escorrego. Chegou a hora do pau comer. Ronca Ronca. A Rádio Rock. E hoje marca a estreia mundial dos pensamentos do Lopes, né? O botafoguense que deve estar mais preocupado do que eu, né? Com a situação do Fogão no Campeonato Brasileiro. O Lopes é um o que há de mais moderno no pensamento atual, né? Ele só perde talvez pro Ferrari, que falou que ia entrar no programa de hoje. Os dois já estão ali corpo a corpo, vão chegar juntinho na fita de chegada. Agora, o Lopes gravou, com todo carinho, vários pensamentos né, que ele ejacula diariamente no Rock Bola. Edu, manda mais um, pelo amor de Deus. Mais um aqui, ó. Lembre-se, forte é caranguejo que vai pra feira amarrada. Boa estreia, boa estreia. O pé direito. Aí o fundo, Elvis Costello no seu disco The Delivery Man, conforme eu disse, já lançado no Brasil, um disco maravilhoso. 13 canções pra você deitar os cabelos em cima, cara. É um disco de inéditas, Maurício? Inéditas, inéditas. Nós ouvimos a primeira música que abre o disco, Button My Lip. Diga uma olhadinha aí. Mas aí a parada é a seguinte, eu nem tô podendo passar muitas informações desse disco, porque isso aqui é um advance, ou seja, é um disco que a gravadora recebe e não tem muita informação, né? Tudo só bem. Tem as faixas, não sei o que, isso aqui não é a capa do disco mesmo, não a capa é uma fotografia maneiríssima na sombra não da guitarra produto. Dele, na carcaça de um carro, coisa não é o produto final, né? É, bicho. Olha ele aí. Aliás, essa semana, como eu peguei esse disco, tava me lembrando do Elvis Costello há uns 4, 5 anos atrás, muito pouco noticiado, ele veio ao Brasil se apresentar no Free Jazz, junto a uma das atrações do evento, que era um tributo, uma Big Band tributo ao... Algum problema aí, Edu? Não, você eu tô faz procurando... essas caras assim, fico nervoso, cara. Não, tô procurando aqui uma outra do Elvis Costello, que chegou a tocar aqui na programação da Rádio Rock, recente, que era tema de filme, que eu não lembro qual era. Ah, devia ser o Notting Hill. Isso, acho que é desse filme. É, Papo Not Hill. É, mas... Agora, mas então o Elvis Costello veio uns 5, 6 anos atrás no Free Jazz se apresentar nessa Big Band tributo ao Charles Mingus. Ele só sim. cantava duas músicas. Veio ao Brasil pra cantar duas músicas. Uma coisa de maluco. Aí eu tava ali, dando uma de mané sem braço ali num intervalo ali no Man, já era no Man. Aí tava tomando uma água com gases e de repente quando olho pro lado e vejo o Elvis Costello, um calor da miséria, todo encapotado, um casaco de lã. Com a mulher dele, que era a mulher dele, hoje ele tá com essa matusquela dessa Diana Krall, né? Diana Krall, exatamente. É, matusquela de primeira, né, meu amigo? Comparada com a ex, a Kate O'Riordan, que era baixista do Pogues, meu amigo. É, tava mas... com ele aqui, ele medindo assim, 1,58 e ela 1,93. Aí estava ali do lado, falei, meu amigo, que situação aqui, não sei o que. Vamos ver o que o cara vai pedir no bar. Ele pediu um café, cara. Ele pediu um cafezinho, um copo descartável, assim. Bicho, não é sacanagem, não. Ele encheu o copo de açúcar, muito açúcar. Pá! E tomou aquela bodega e largou o copo ali. Falei, pô, vou levar essa relíquia pra uma amiga minha que é fissurada no Elvis Costello. Cheguei na casa dela, um saquinho totalmente colorido, ó. Tipo aquelas perícias. Aí né, tirou, cara? Que é isso aqui, Maurício? Isso aqui é um copo de café utilizado pro seu ídolo, Declan McManus, Elvis Costello, no Free Jazz anteontem. Maneiro, maneiro. Olha só, semana passada nós comentamos aqui que a cada edição do Ronquinha nós iríamos mostrar uma Peel Session, né? Isso. E eu até falei, ó, pô, ia mostrar uma coisa mais pouco conhecida do rock and roll, mas caí de boca aqui no Joy Division, segunda-feira passada. Hoje a gente cai numa banda não tão conhecida, diga lá. Não, é porque vale dizer, sobre Jam Session, pintou no Peel século... Session. Peel Session. Pintou no século 21 cartas, o que é... Nós vamos falar... É, vamos falar. O que não vamos... é comum, e pedindo também a Peel Session. É mesmo? Como uma constante, já observei aí. Pô, tudo em cima então, né? Vamos a banda lá. Chama-se The Ruts. Que surgiu no auge do punk rock e se misturando com reggae. Entrou num espaço ali que o Clash, quando foi pra América, eles entraram e fizeram um sucesso bacana. Segura. We'll be right back. já. Se não foi daquela vez, agora vai me escutar. Meu amigo, você não foi o primeiro, muito menos o último homem de quem ela destrói o coração. Bem-vindo ao clube, essa foi sua inscrição. Bem-vindo ao clube, essa foi sua inscrição. Ronca, ronca, cidade. A Rádio Rock. Rapaziada que chega apressada em casa, vamos informar que nós abrimos o programa de hoje com Neil Young, seu CD totalmente desorientado. Arco é só barulho mesmo. Logo depois, Elvis Costello, seu novíssimo disco, a música Button My Lip. The Ruts com S.U.S., tirada da Pill Session, gravada em maio de 79, foi ao ar em junho de 79, se eu não me engano. Ruts sensacional. E depois, nós ouvimos aí ao fundo o CD demo do Netunos, a banda carioca. Nós ouvimos a faixa Bem-vindo ao Clube. E ainda é Netunos que a gente tá ouvindo. Com cerveja. A vez do Brasil já mostrou várias vezes aqui, sim, né? Sim. Bom, vamos falar das promoções, né? Nós temos três promoções rolando no programa de hoje. A do Clash, ainda na segunda-feira que vem, nós vamos botar a tampa com mais 5 CDs. Edição especial do London Calling, 2 CDs e um DVD maravilhoso. Então, a promoção do Clash, nós tiramos do telefone, demos um calçarreado aqui, né? Que eu falei que ia ser pelo telefone, e passou pela internet. Entra no site da Rádio Cidade. O www.radiocidade.fm, esse é o endereço aí. À direita tem a lista dos programas, clica no Ronca Ronca. E eu vou pedir para você fazer o seguinte: nós estamos, né? Todo mundo já percebeu que 2004 já acabou, né? É, então, a gente quer saber, segundo a sua caixolinha, qual foi o grande evento musical de 2004? Aí você interprete como bem quiser, a interpretação faz parte da questão. Vou dar algumas dicas, coisas que aconteceram recentemente, nós não comentamos aqui. Na Inglaterra, por exemplo, as vendas de disco CD, elas ultrapassaram todas as possibilidades de lucro, de quantidade de vendagem, e desbancando a compra de música por internet, pirataria, enfim, o mercado fonográfico inglês está mais vivo do que nunca. Isso é uma coisa fundamental, porque pode vir parar no Brasil, no México, na Argentina, né? Então, pode ser isso, pode ser a volta do Circo Voador, pode ser a banda garagem da sua rua, que fez sucesso. Enfim, escolha, né, um assunto, seja ele qual for, e mande para a gente no site www.radicidade.fm. Clica no Ronca Ronca e escreva a sua ideia sobre o principal evento musical de 2004. Não se esqueça de colocar seu nome e seu sobrenome. É, identificação, é importante. Pri, Ma, K, né? Esses diminutivos que existem hoje. Realmente, o departamento de promoção aqui não vai conseguir se comunicar com você, né? E essa é a mesma pergunta que a gente faz para a promoção com Maurício Negão. Os 4 CDs da carreira do Xará, discos sensacionais, música independente, muito bacana, cheia de groove, cheia de mensagem, cheia de poesia. O último disco do Maurício, que estará sendo lançado amanhã no Teatro Odisseia, todos os versos produzidos pelo meu outro xará, Maurício Barros, o tecladista do Barão Vermelho. Boa. Então haverá o show de lançamento desse disco amanhã no Teatro Odisseia. E nós estamos dando esses 4 CDs, mais um ingresso duplo para você participar do show e do coquetel de lançamento do CD, com aquela mordomia toda, que começa às 8 horas. Então a parada é a seguinte: telefone da rádio, Edu. É o 2221-1029. Ligue para cá, 2221-1029, e diga também qual foi o principal evento musical de 2004. Em rápidas palavras, estamos com um suporte forte. Hoje aqui, todas as telefonistas da Rádio Cidade trabalhando pro Ronca Ronca. Equipe então, full time. Durante os próximos minutos, nós vamos receber a sua ligação e no final do programa vamos sortear um que vai faturar o pacotão Maurício Negão, certo? Boa. Promoção com a mesma pergunta para os 5 CDs do Clash via internet pelo site www.radicidade.fm. À direita, Ronca Ronca, mande sua mensagem, seu nome, seu sobrenome, aquela coisa linda, né? Isso aí. Ainda tem aqueles 5 duplos pro Los Hermanos domingo também. Isso vai ser na segunda meia hora. Ah, bom, beleza. Ainda temos no programa de hoje 5 duplos, lançamento do DVD da banda. Sexta, sábado e domingo nós temos 5 duplos pra domingo. O programa tá cheio de história, cara. Você acha que tem alguma Cristina ouvindo o programa hoje? É possível. É possível, é possível. A marcação ecoou por todo canto. Era alta madrugada e o povo queria mais. Não chegou cedo, ficou sem mesa e não vai vê-las pra lá e pra cá. Essa é uma das faixas do CD do Maurício Negrão, Todos os Versos. A música chama-se A Marcação, segura. Na ida eu pago um hot dog. Eu venho em nome da massa, vestindo as roupas da alegria, sem hora pra chegar em casa. Eu venho em nome da massa, vestindo as roupas da alegria, sem hora pra chegar em casa. A marcação levantou todo o povo que bebia e pulava, sorria e festejava. O novo enredo animou a festa e as meninas não paravam de dançar pra lá e pra cá. É tarde, eu não moro longe. Na ida eu pago um hot dog. Eu venho em nome da massa, vestindo as roupas da alegria, sem hora pra chegar em casa. Eu venho em nome da massa, vestindo as roupas da alegria, sem hora pra chegar em casa. Eu venho em nome da massa, vestindo as roupas da alegria, sem hora pra chegar em casa. As roupas da alegria, sem hora pra chegar em casa, sem hora pra chegar em casa, sem hora pra chegar em casa, sem hora pra chegar em casa, sem hora pra chegar em casa. Cidade. Lembrando a rapaziada que pelo telefone da rádio, Edu. É o 2221-1029. Nós estamos no ar com a promoção exclusiva do Maurício Negrão. Los Hermanos é depois. Isso. Depois, na segunda meia hora do programa. Tem que acordar com... Sentiu firmeza na música? Gostei muito, cara. Gostei. Gingada, a bem marcação. Legal. Mas agora vale a pergunta, será que tem alguma Cristina ouvindo o programa? Com certeza. Christine sees her face is unfurled. Isso aí é igual peito de homem, barata e o amigo meu, Mirandinha, não serve pra p*** nenhuma. What the fuck is this? Ronca, ronca, cidade. Fica, mouse, rapaz. Não, repete essa, porque tem que ter um certo tempo de raciocínio. É, né, cara, não pega de primeira, não. Não pega, não, só no tranco, cara. Isso aí é igual peito de homem, barata e o amigo meu, Mirandinha, não serve pra p*** nenhuma. Esse é o Lopes, lenda viva da Rádio Cidade, o botafoguense do Rock Bola. Isso. Ouvimos Susan the Banshees com Christine. Lágrimas nos olhos de Edu aqui, gente boa. Gostei muito. Aproveitar Susan the Banshees ao fundo. Aliás, a banda totalmente alterada, com ela e com o maridinho dela, o Bud, na batera. Uhum. Aliás, você sabe que eles se apresentaram aqui no Monte Líbano, né? Aqui na Lagoa, né? É, eu sei que eles vieram no Rio, mas eu não registrei o local. Não registrou, né? Não. É, coisa de maluco. Agora, aproveitar The Banshees ao fundo pra mandar um abraço pra nossa torcida no Rio das Pedras, cara. Vários e-mails chegando da comunidade do Rio das Pedras. Rio das Pedras? É ali, depois do... Dobrou ali. De Mangaratiba, você tá falando? Não, meu amigo, aqui, caminho da Barra. Ah, aqui, bom. Pega as direitas ali, segue, Clube dos Médicos. Porque aqueles motéis assim, ali que você usava. Já estou localizado. E tem o Rio das Pedras aqui, indo depois de Mangaratiba, onde fica o Clube Médio. Ah, por sim. Por isso a confusão. É verdade. É. Muita pedra no nosso caminho. E você, já ligou pro Rockfone 2221-029? Então ligue aí. A gente tem 4 CDs e um par de convites pro Teatro Odisseia amanhã. A partir das 8 horas com coquetel. Isso. Primeira classe, classe AAA, lançamento no novíssimo CD do Maurício Negão. Show. Agora, Edu, segunda-feira passada eu comentei que estar de volta ao Daio significa mexer em muitas coisas quando eu achei aquela carta maravilhosa. Isso. Da Luciane. Vamos comentar outra carta que nós recebemos hoje, que e-mail é bacana, né? Muito rápido, muito, né, objetivo assim, mas não é papel, não tem cheiro, você não vê a letra da pessoa. O método antigo ainda é o mais comovente. Tinha um ouvinte, acho que no tempo da Panorama, gente finíssima, que participava muito por carta, ele trabalhava na indústria farmacêutica, as cartas, sabia que eu tenho essa bodegada toda guardada. Imagino. Ele escrevia as cartas em bula. Em verso de bula de remédio. Quando tinha um espacinho branco assim, ele mandava. Então, a carta dele vinha assim com 25 folhas. Você lia 4, 5 palavras e cada uma coisa de maluca. Agora, então, ter o Ronca Ronca de volta ao Daio significa mexer em papel, mexer em muitos discos que eu não, habitualmente, não tenho metido a mão, né? Sim. E essa semana, catando uns discos pra trazer aqui, achei esse compacto maravilhoso, 7 polegadas. Eu falo mais depois, tá? Vamos ver. I met my love by the gasworks wall. Dream the dream. Canal. I kiss my girl by the factory wall. dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Lembre-se, forte é caranguejo que vai pra feira amarrado. Chegou a hora do pau comer. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Aí está então o compactinho do Pogues, Dirty Old Town. Foi um hit absoluto, assim, entre três ou quatro pessoas há muitos anos atrás. Aliás, o Pogues está voltando ativa, vários shows marcados agora no finalzinho de 2004. Eu tô catando aqui na última edição da revista Mojo, que traz uma capa maravilhosa de John Peel segurando o compacto do Undertones Teenage Kicks, que nós mostramos aqui 25 vezes mais ou menos na edição especial do Ronquinha. Tá, achei aqui a página de relançamentos, todos os discos remasterizados com um encarte incrementado, faixa extra, enfim. Todos os discos, Red Roses For Me, Run Sodom and the Last, If I Should Fall From Grace With God, Peace and Love, Hell's Ditch, Waiting For Hub, Pogo Marrone, enfim, uma coisa de maluco. Cada disco vem com seis faixas a mais. E engraçado que muita gente pergunta pelo Pogos, porque talvez um disco ou dois do Pogos tenha sido lançado no Brasil. E muita gente curte realmente. Então, a rapaziada que tem como catar o disco lá fora, fique ligado que a discografia completa da banda já está disponível. Muito bom. Olha só, a promoção com Maurício Negão já acabou, nós já temos aqui o nome do cidadão que faturou os quatro CDs do Xará e mais um ingresso duplo para o lançamento do disco amanhã no Teatro Odisseia e mais um ingresso no coquetel, aquela mordomia toda. Vou lá dar o nome logo, né, pra parar com aquele frenesi. O cidadão, porra, faz jus, né? O cara vem de Niterói, provavelmente a maior torcida que nós temos, o telefone toca loucamente aqui. É, a maior torcida organizada que nós temos do Ronca Ronca está sediada em Niterói. Ele mora em Santa Rosa, é o Vitor Cardoso, tem 23 anos. Vitor, a parada é a seguinte: amanhã, você à tarde, pode se dirigir à Rádio Cidade. É, Presidente Vargas, 435, no 20º andar. Para pegar o seu pacotinho com quatro CDs e o seu ingresso pro coquetel e pro show amanhã. Agora, legal, no Teatro Odisseia, é importante um documento de identificação, viu, Vitor? Não esquece, não, hein? É, meu amigo. Documento que tem uma foto dele, não do pai dele, né? Tem que ser dele, né? E a partir de agora, no ar, a promoção com 5 ingressos duplos para Los Hermanos, domingo no Canecão. E a pergunta é a mesma. Qual foi, na sua opinião, o maior evento musical de 2004? Ligue para cá. 2221-1029, esse é o Rockfone. A gente tá até se entendendo, né, Edu? Pô, rapaz, maluco. Isso aqui já tá funcionando como um ping-pong. Ligue pra cá que até o final do programa tá valendo única e exclusivamente a promoção com 5 ingressos duplos, domingo, Los Hermanos. A promoção com London Calling, mais 5 CDs. Continua da valendo, banda, né? Valendo na internet, no site. www.radiocidade.fm, clicando à direita. À direita, entra no Ronca Ronca, nome, sobrenome, manda sua mensagem rapidinho, porque isso aí é... Né? Não tem tempo, não. Vem cá, ô bonitão, vamos dar uma incrementada aqui. Agora é hora, vamos lá. Listen, baby. I knew you win. You played with sticks and stones. I remember when you put your first pair of stockings on. From a girl to a woman, I helped you make a change. Now you say my love tastes like overnight champagne. Sweet thing, sweet thing, stay with me, baby. Mercy, Lord. Sweet thing, sweet thing, stay with me, girl. Sweet thing, listen. You think you found something better than what you got, but you better check the merchandise before you make the swap. What looked like diamond can turn out to be cut glass. Only one with shadow and the real one will last. Sweet thing, sweet thing, stay with me, baby. Good goodness, Lord. Sweet thing, sweet thing, stay with me, girl. Stay with me, stay with me. Honey, you're my woman, my lover. Friend, yes you are. Oh, good goodness. I'll be your man, your fool, baby. Anything, but don't be. No, don't. You're precious devil. You're my sugar, honey, you're my spice. You woke my taste buds up when I lost my appetite. Don't want nobody messing with my stuff. You need some loving, baby. I can fill your cup. Sweet thing, sweet thing, sweet thing, sweet thing. Stay with me, baby. Stay with me. Ooh, baby. Sweet thing, sweet thing, sweet thing, sweet thing. Stay with me, child. Stay with me. It's so tasteable, Lord, enjoyable. Sweet thing, sweet thing, stay with me, baby. Sweet thing, sweet thing, stay with me, baby. Lord, sweet thing, sweet thing. Mother? Don't be talking about my mother. No fala sobre minha mãe. Don't be talking about my mother. What the fuck? O que está acontecendo aqui? What the fuck? Fuck me hard. Harder, please. Fuck me hard. Harder, please. A toda a comunidade pobre da Zona Sul. We'll be right back. promise to you. We get the funniest, most fun. Everyone we meet. Hey, hey, we're the monkeys. And people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. We go where we want to. Do what we like to do. We don't have time to get restless. There's always something new. Hey, hey, we're the monkeys. And people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly. Come and watch us sing and play. We're the young generation. And we've got something to say. Oh. Or anywhere, just slip over your shoulder. Guess who'll be standing there? Hey, hey, we're the monkeys. And people say we monkey around. But we're too busy singing for anybody down. Você está passando por um momento difícil, é só te lembrar do seguinte: escorregar não é cair, é apenas um jeito que a perna dá. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Animado, hein? Rapaz, olha só. Mó baile aqui dentro. Aí estão os Monkeys ao fundo. Antes nós ouvimos um compacto de 7 polegadas maravilhoso do LCD Sound System, que é a banda de um caboclinho só. Esteve no Festival Sonar, aquele evento que acontece em Barcelona, que veio este ano para São Paulo, né? Isso. E a música que nós ouvimos aqui é bastante diferente da maioria da produção musical do caboclinho, que é uma coisa mais dançante, eletrônica, né? Uma coisa mais pista, e nesse compacto aqui ele manda um rock and roll acachapante. Obrigado. A música Give It Up. Gostou, né, Edu? Gostei muito. É. Lembrou um jingle anos 80, assim, jogando carro, coisa de doido. Olha só, o programa que eu não trago pronto já virou uma outra coisa, então eu não tenho como passar a sequência das músicas aqui. Mas a gente já mostrou. Viu um John Covey maravilhoso com o Sweet Thing, quando eu perguntei, vamos animar, não sei o que, tá animado. Mas é mais ou menos isso, né? Dirty Old Town com um povo maravilhoso trazendo lágrimas ao nosso amigo Super DJ Wayand. Wayand, aparece aí, hein, Bi? Promoção valendo pelo telefone 2221029. Você tem que fazer o seguinte: dizer pra gente qual é um grande evento. Qual foi o maior evento de 2004? Isso, senhor. Ligando aí pra dizer isso pra gente, o que tá valendo aqui? Agora hoje, o que vale aqui é a sua credibilidade, né? Ah, é. Da nossa torcida, do nosso ouvinte, né? Porque é a promoção que tá valendo também pro Clash, a mesma pergunta pro Clash, pelo site. Mas nós temos os 5 CDs do Clash e é que valeu também pro Maurício Negão. Então, no final de segunda-feira que vem, eu vou dizer quais foram os grandes eventos musicais de 2004, segundo a nossa torcida, né? Segundo a opinião. Agora, rapaz, sente o groove aqui, bicho. Yeah. É caranguejo e vai pra feira amarrado. O que tá acontecendo aqui? Ronca, ronca. Muito bom, Edu. Muito bom, né? E aí é um momento interessante no programa. Porque nós estamos razoavelmente sintonizados com o público que curte guitarra, né? É. Guitarra e em todas as suas formas. Sim, sim. Guitarra do Zaire, guitarra baiana, guitarra do Jimmy Page, guitarra... Já vimos até o banjo. Japonesa, guitarra... Seja de onde for, guitarra do reggae. Enfim, esse cidadão aí, o Kondo, e quem está sintonizado com o som da guitarra já ouviu falar da Gibson Les Paul, né? Isso. Então, esse guitarrista foi o cara que criou a guitarra Gibson Les Paul, eternizada por guitarristas como Jimmy Page, por exemplo, né? Eu não me lembro de Jimi Hendrix como Les Paul, ele é chamado de uma Fender, né? Mas a Les Paul é o ícone, talvez o ícone máximo do rock, da guitarra, do som de guitarra, né? E a guitarra foi criada por esse cidadão, o Les Paul, que já no final dos anos 40 já era um puta guitarrista dos Estados Unidos, e ele sempre foi muito ligado à tecnologia do instrumento, né? Sempre tentando aperfeiçoar a parada. Mais ou menos como, mal comparando o guitarrista, não o guitarrista, o irmão do Sérgio Dias e do Arnaldo Dias, dos Mutantes. Uhum. Ele tem um irmão, eu acho que o cara tá até... Eu já fotografei ele, eu morava aqui em Copacabana, na Serra Campo. É o cara que fazia guitarra dos Mutantes, o baixo, a guitarra do Sérgio, o irmão dele fazia. Tocava também, mas não profissionalmente como os irmãos. Então, o Lespo era o cara que tocava muito, um puta músico, esse pouco guitarrista dos Estados Unidos. Final dos anos 40 e no início dos anos 50, mais ou menos na época desse disco, junto com a mulherzinha dele, né? Eric Ford. Ele levou o projeto a Gibson e a Gibson, evidentemente, aceitou porque não vinha de um ato de esquerda qualquer. Ah. E ali foi criado talvez um dos maiores ícones do rock and roll, que é a guitarra Gibson Les Paul, né? Eu quero fazer isso aí, ó. Oh. Falando guitarrista, o Ray Cooder, chegada, né? Muito, vamos ver. você está passando por um momento difícil, é só te lembrar do seguinte: escorregar não é cair, é apenas um jeito que a perna dá. This is dedicated to the niggas that was down from day one. Welcome to Death Row. Para a apresentação dos reservando, domingo a banda toca ser sábado e domingo no Canecão. Temos 5 ingressos aqui que nós sorteamos, vou dar os nomes e se apresentar. Nós ouvimos o que é que nós ouvimos? Falei do Record, na realidade nós ouvimos o Mick Jagger com Chris e o Record na música do Michael Fontana, que pertence à trilha sonora do filme Transformers. Ele ficou a voz do Jagger, hein? Tava muito próximo dos Rolling Stones, eu não quis arriscar porque eu peguei mais uma coisa parecida, né? Tremenda trilha, com a participação do Ray Cooder forte aqui, com o Matt Clayton também, Ray Cooder, Mick Jagger, Ray Cooder, Ray Cooder, Ray Cooder, Ray Cooder, Ray Cooder, Ray Cooder, rapaz, eu quase trouxe o Ray Cooder, mano, porque o Ray Cooder, infelizmente, uma das últimas premiações do Oscar, da família Rádio, sim, anda. Está todo bem, pequenininho. Da família Rádio, né? Todo. Ah, tá, entendeu? É o grande número dos principais compositores da música planetária e foi agraciado recentemente com uma estátua de todos os carros. Mas aí o. Rapaz, ele. Vem trazer o maravilhoso dele. Bom, repetir pra cá, felizardo, que povo Vitor Cardoso, essa manhã, tarde, coisa que é o departamento de promoção da Rádio Cidade, pra você pegar o botão, você tem um botão de ingresso duplo para a apresentação dele amanhã de 4 horas e 6. Não, o Vitor tem que só mesmo, não quer amanhã, você amanhã, exatamente. Por favor, não fica aí sua parte, pode pegar a sua agenda. Como estão picando para o setoraram o ingresso duplo para os irmãos do mundo do Canecão. Os ingressos serão parados lá na porta do Canecão. Na verdade, lista de convidados, você procura o Frank, que não é assinado. Procure o Frank, que vai dar o nomezinho completo. Você quer se botar um tétimo aqui, uma iluminada. Para dar uma aí, desce tropical. O Miqueira, o doutor Palma, está lá, tem a razão, o nome completo, o PCPF, ter que dar tudo isso aqui, e o Frank não é assinado, para botar mais informações. Vamos aos nomes simples. A Lindy Carvalho adotou um ingresso duplo. O Luiz da Silva falou, tem outro nome que não tem, que o Murilo pode ir lá e mandar essa pergunta. O Luiz da Silva adotou também a Karina Santos, adotou o Milan Barreto e o Marcos de Souza. Repetindo para os nomes. Mais uma vez, pelo próprio, é porque os caras estão de Rádio Cidade.